273, identifica a chegada e pitch, desça para o 080 e redução 250 norte. Os 36, chame o controle em 119.8, Rio 5972. O radar, suba restrita ao nível 100 na saída da EL. Cliente 100, positivo, lembra da presença? Autorizado da EL, o Rio 5972, subindo até uma centena. Cliente direto da EL, Rio 5972. Por gentileza, o senhor poderia precisar a proa ideal para a motiva? Afirmativo, um instante. Descida Gono 868. Oceaner 63, Zona 3, desça para 2.000 pés, correção 2.500 pés, a proa Serra Vitor 363. Proa 229. Seguir na descida Gono 868. Controle Salvador, Rio 5972, proa 229 para a Mótima. Gente, vamos coordenar a proa de Mótima para o Rio 5972, aguarde. Aguardamos. 63113, autorizado o ILS X-Ray. Autorizado o ILS X-Ray, obrigado. Rio 5972, autorizado a proa de Mótima na presente, porém ainda restrita a uma centena. Gente, Mótima restrita uma centena, Rio 5972. Gol 1868, desça para 4.000 pés, ajuste 10 no 5, gol 1868. 4.000 pés, gol 1868. Estabilizado? Já 3177 está estabilizado. Torre 1895. Obrigado. Negativo contato com solo, saturação por gentileza. 1219. 219, sabe 21, agora é o 219? É, 1219 tá. Já mudamos a informação, bravo. Obrigado. 2 Salvador, boa noite, está 3178, a final da 28, vai estar travado. Boa noite, autorizado pouso, 350 graus, 039, pista 28. Viu pouso na 28, está 353178. 324, Santos Costa. Autorizado Aracaju, nível 190, na cola da pista 28, primeira curva direita. Cumpre o perfil da saída Arão, direto. Controle aferem. Transporte 5566. Dois, uno, dois, desça inicialmente para o nível 110. Rio 5972 ao atingir uma centena, mantenha a guarda no cruzamento com o tráfego. Gente, estava nivelando no nível 100, tem o tráfego à vista. O Aracaju para a Secretaria de Controle 199.8, transporte 5556. Lado 3358, Paindarão, 2 Darão, Aracaju. Correção 3305, chegar ao respeito. Salvador, Rio 9890. Chega, Rio. Vamos dar um dia para a cópia. Guarulhos, 340. Prezado 340, Guarulhos, Rio. Decolando a pista 28, primeira curva esquerda. Da saída da El, após da El Leda, após Leda Mótica. Imóvel a intercepta o uniforme do Lu 10, é bridge. Após o uniforme do Lu no meia e após conforme na outra do plano. Controle 1. Responda 5571. Tráfego da Oxané agora 8 milhas à sua frente. 1723, desça para 4 mil pés, ajuste 1015. 4 mil, 1015 no ajuste, 72. 2, libera a esquerda na Delta, mantém a posição, chame o solo em 121, decimal 9. Libera na Delta, solo 219, na posição 7. Autorizado a tomar para o taxa 3305. Que nem a minha dúvida, qual é o chamado para a puxa? Completa 14-1895, motor usa. Obrigado, senhor. Vai estar aqui. Logo mais, que autorizado o início de pushback, posicionando sua aeronave na Taxi Índia. Chame para iniciar o reboque até o portão 7. Passado é aprovado, né? Atrás um freio. Autorizado pouso 28, 350 graus, 039. Pode ser. Ah, a pista está seca, já está atrás um freio. Não, está ficando tão úmida, hein? Sim, obrigado. Tango mais, está na escuta do solo? Posicionando a aeronave na Taxi India. Apenas girando o single e levando a retaguarda. Chame para iniciar o reboque. Chalé 6212, sob vetor, direita para o 070, limite ao localizador. Direita, 2-0, está pronto. Espera da 2-2, está pronto. 9250, boa noite, mantém o ponto de espera pista 2-8, tem uma sequência de 4 aeronaves para o pulo. Está mantendo o ponto de espera da 2-8. Óbvio. 1273, desça para 2 mil pés, ajuste 1015. 723? 1723, 2 mil pés, ajuste 1015. 2 mil pés, 1015, 723. 6212, nessa proa, desça para 3 mil pés, ajuste 1015. horas da próxima. O Golf Tango Mike, autorizado continuar com reboque até o portão 7, informe ao término. M3 no 3, no solo 4,6, libera a esquerda na Delta. Chama o solo em 1,21, decimal 9, mantém a Delta. É a Delta, 9, certo? Tá, 2,68. Torre, 1895. 2,895, vou no 8,68. Chalé 6212, esquerda pro 040, limite ao localizador. Esquerda 040, limite ao localizador, 6212. Rio 5972, controle. Possivelmente contra vento de cauda de 5 a 7 nós, a 1000 pés. E na curta a 100, pés, a 200 pés. Vento de 330 graus. Tá ciente, no 868, tá livre o pouso, 28? Autorizado o pouso. Ciente, no 868, tá pegando vento de cauda durante a aproximação toda. Bom, seu portão de número 1, porém, ainda tá ocupado pela aeronave da companhia. Bom, tio, então vai em frente aqui. Lá no parque, vai até o final. Então vai lhe dar passagem, a gente tá à sua direita. Ok. Aeronave da companhia, liberar a retaguarda, será autorizado no escopo do WhatsApp. Ativo, 6212, desça para 2000 pés, ajuste 1015. 2015, 6212. No solo aos 4,9, libera na próxima esquerda, Charlie, solo 1,21, decimal 9. Próxima, Charlie, obrigado, 8,68. Durante toda a preparação, final da escalda. Quente. Está estabilizado, 6212. Parqueado para a esquerda no portão 2, está autorizado o desconexionamento. Bono 723, torre 1895. 1895. O 9250, autorizado decolar, 340 graus, 039. Rio 9890. Zero, podendo sentir o solo, tem uma avianca na saída do pátio 3, no R2 da avianca. Assim que for possível, assim que mesmo liberar a retaguarda, estou autorizado para chegar aqui ao acionamento, Rio. Ah, tranquilo. Muito bom, Gol 723. 1723, cheque o trem. Baixou, tá boa. Autorizado pouso, pista 28, 340, grau 039. Autorizado pouso, 723. Gol 9250, decolou 51, controle 119.8. 19.8, grave, boa noite, Gol 9250. Boa. Boticário, Servitor 363. Controle Salvador, boa noite, Gol 9250, na saída Arão. Contato radar 410, saída Arão, Gol 9250. Sete, Gol 9250, 410. Obrigado. Guia 212. Torre 1895, bom pouso. Boa noite. Uma boa, 3605, no ponto de espera 28, visual com o tráfego nacional. Copiou, tá? 3305. Repita. Boa noite. Ponto de espera da 28, visual com o tráfego nacional. Desça até 130. 6600, desça até o nível 120. Gol 9250. 9250, na escuta. 6212, estabilizado, final 28. Cliente, já está reduzindo a velocidade de aproximação final? Afirmo. Guarde autorização de pouso. Guardando. Com 723, solo 23, libera à esquerda. Solo 121, decimal norte. Mantém a posição na delta. Mantendo a posição na delta, 129, obrigado. Zona 723, aguarde na delta antes de ingressar na aula. Tá bom. Gol 1098, desça para 3.000 pés, ajuste 1015. 3.000 pés, 1095, gol 1098. Quando você chegar apenas um pouco mais à frente, para liberar a pista. Afirmativo. Obrigado. Tudo é livre pouso? Autorizado pouso. 330 graus, 03. 6212. 3305, após a passagem do R2320 da Oceania à sua frente, autorizada a linha e manter a pista 28. Após a passagem da aeronave da Oceania, a linha mantém 28, na 3305. Coluna 3-4, aqui para a linha que eu passo à frente, ingresso no pátio 3 e sigo o rio até o ponto de espera. Quando lá, torre 1895, ajuste 1015, bom voo. Coluna 723, ingresso de alfa, reporte antes da greve. Ingresso na alfa, reporte. Foto under 777. Oceaner 6212, no solo 56, libera a esquerda na Delta, solo 121, decimal 9. Delta 219, 6212. Paulo Salvador, aqui é o Golfo Tango Mike, falando perto do rebote. Change Golfo Tango Mike, eu quero seguir o Ranger. Paulo Salvador, Chané 62, na Delta. Change 62, na 2, siga via Alfa, 981. Sim, é só quem se vier. Via Alfa, o Boeing da Gol e reporte antes da Juliette. Alfa segue o Boeing e chamante da Juliette, 6212. 9890, siga via Kilo para o ponto de espera da 28, quando lá torre 1895, aí deixa 1500, Kilo e Alfa. Siga via Kilo e Alfa para o ponto de espera da 28. Quando lá chama a torre em 1-9-95, ajuste 1500. Essa é a... Não serve deixar ele manter. A 3305 decolou 58, chame o controle em 199.8. 98-3605. Lador, muito boa noite, está 3305, passando o meu pé, Narão. Via Juliette para posição remota 08 do pátio 3 à esquerda. Livre LF. Bom, 0 na Gente. Então 3600, desce para 3000 pés, ajuste 1015. Centro Recife, gol 9250. Ok, 449, boa noite Recife, prepare Aron e aguarde cópia. Salvador, gol 9250. Controle? É o gol 9250, pode chamar o centro da Recife? Com certeza, Recife 2085, aperta 2545. 2085, 2545, grato, bom final de semana. Salvador, 3305, cidade coordenada para o Jaracaju com Recife. Mantenharam, 3305. Mantenharam. Confirma a aeronave que chamou? Para 4000, ajuste 1015. 6224. Siga via Juliette e Alfa para o ponto de espera da pista 28. Ponto de espera, chame 289, isso aqui é ajuste 1500, bom voo. Cruzado Recife, nível 330, via Turismo 58. Decola da pista 10, corrigindo, pista 28, primeira curva direito, com proteção da saída Aron. Após Aron, voa direto Aracaju. Aracaju intercepta. Aéreo Z segue, segue conforme rota. Controle Aparelho 199.8, transporte 5553. Para o prospecto, 5001, autorizado Guarulhos, 340 via decola da pista 28, primeira curva à esquerda, com proposta da saída da El. Após a El, voa Leda após Leda, Motiva. E Motiva intercepta uniforme do Lu 10, segue até Bride após uniforme do Luno 6, e após conforme rota. Controle opera em 199.8, transporte 5563. TAM 3600, desça para 2000 pés, ajustando 015. Após CARI, Serra Vitor 363. 015, após CARI, voo 363, TAM 3600. TAM 3305, Recife 2685, Aperno 2545. 3600. Prossiga. Mantenha a descida até 4000 pés e espere em CARI. 4000, espera em CARI. Curvas pela? TAM 3152, desça para 0620 e inicialmente espera em CARI. 9342, não tem. Não tem. Controle. Voo no 098. Na escuta no 098. Voo 098 na da presente, efetue espera a 2000 pés. Espera 2000 pés, 098. O aeronave na escuta do controle informa que a pista no momento, a pista 28, está impraticável devido a irmão na pista. Voo no 098, TAM 3600 e o TAM 3152, a previsão de 5 minutos. Voo no 098, copiou o controle? Afirmo. Mantendo 2000 pés e espera na presente posição com curva pela direita. Gente, presente posição, 2000 pés pela direita. Visão no 52, gente, a manter espera em carro e curva pela direita. Iniciando órbitas sobre CARI, mantendo 4000, conclua pela direita, 3600. Sente. Foi, só para efeito de informação, qual foi o animal que morreu aí? Eu não sei ainda não, a gente vai saber daqui a pouquinho. Por enquanto, ele está recolhendo. Vamos ver o que é. Ah, tudo bem. Obrigado. 9810, o animal já foi recolhido, foi um sapo, autorizado a decolar, pista 28, vento 350 graus, 029. Gente, Alexandre. O Gol 1098. Pode botar. O Gol 1098, está avisando o setor? Afirma. Sim, está livre interceptação. O Gol 1098, a pista está liberada. Libre LS, o Gol 1098. A porta estável. Gente, 1098. Fran 3600, desça para 3 mil pés, ajuste 1015. 3000 no 0134. Vemos, senhor. Linha decola então imediato. 350 graus, 02 motos. Gol no 1-34. Saída Aron, curva direita. Aron, curva direita, linha decola sem parada. Gol no 1-34, muito obrigado. Rio 9810, decolou 08, controle 1-9-8. 1-1-9-8, boa noite. Boa noite. 600, reduzindo para 1-7-0 mais. Ok, vai manter 210 a mínima limpa, ok? Gente. Controle, Rio 9810, boa noite. Rio 9810, contato radar, subiu inicialmente para uma centena, saída da El. A centena, 7. Até 4000, o 3152, o ajuste 1015. 4000, 3152. O 1134, decolou 09, controle 1-9-8. 198 agora, obrigado. Paulo. 15. 2015, 3600. Estabilizado no ILS, eu vou. Vou no 098. Completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Controle, gol no 1-34, boa noite. No 1-34, contato radar, 370, saída Aron. 370, Aron. Quando possível, vou a Aracaju. Gente. Então 3600, completa com a direita, com curva pela direita, voa o vento. É a porta estabilizada, está livre ele. Ok, com curva para a direita, pode voar então o 363 para o X-Ray? Livre, senhor Vitor, 363 do 3600. Ok, direto 363, apresente 3600. Libera a velocidade para o 9810? Livre, subindo até uma centena. O final de mensagem, confirma. Rio 9810 até uma centena. Sete. Eu ligo no 134. Prossiga no 134. Tem uma formaçãozinha à nossa esquerda aqui, pode voar, Cajô? O Gol no 134 está livre de juiz, aguarde coordenação. Tá, joia, obrigado. Então, 3172, reduza para 1970 mais. Pio, 3152? Negativo, 3152. Sim. Presidente. Reduza para 1709, o TAM 3152, abandono espera e voa na proa 080. Reduzindo, abandono espera 080. Voo 1134, voa na proa de Maceió. Proa de Maceió, muito obrigado. E o 9810, só mantém o nível 340. Sinal de 4340. Tá 3152, mantém 3000 pés. Segue tráfego da companhia, 12 horas, 3 milhas rumo noroeste. Sim, após o tráfego, a frente 6224, Chanel. Ok, ingressando 6224. Siga via Pátio, Juliette e Alfa para o ponto de espera da 28. Mano lá, torre 118-95, ajuste 1015, um voo. 4-0, reposto estabilizado. 3-4-0, reposto estabilizado, 3-1-5-2. Aceita o 3-6? 3-9. 6-2-2-4, pista livre. Autorizado decolar. 2-8, vento variável, 3-4-0 com 0-3. Agradece, iniciando. 6-2-2-4-2. Via Alfa, siga via Kilo e aguarde na sala. Espera ingresso, pode ir. 95, boa noite. Boa noite, tá 3600, tá 2 milhas do 364. Que é o Xané, é o TAM 3600. Xané avistando. Cortará. Localizador 3152. 3152, complete a aproximação, chama a torre 118, decimal 95, boa noite. 3195, boa. Já deve estar seca, né? Quebrar. Tá seca, sim, acabamos de decolar 6224. Ok, colega, tranquilo. Bem, obrigado. Mano 34, chama o centro Recife, 1-2-6-8-5, boa noite, bom. 2-6-8-5, muito obrigado e um excelente trabalho. Avistando pista 2-8. Agora. 6-2-2-4, decolou na sua escolha. 6-2-2-4, boa noite, contato radar na decolagem. Só mantém 1-9-0, saída Aron. Aron 1-9-0 autorizado, chama 6-2-2-4. Alfa, ok? E azul 442. Para 965, lembrado azul, sair do pátio. 8. E o 9810 chama Recife 1251, não, até 1-3-3-9-5, bom voo. 251-1-3-3-9-5. Boa noite. noite, acione identificação, Buena Proa de Dael, aguardando a chegada da cara e reporte para descida. É, informa que tá voando no 362, senhor. Negativo, Buena Proa de Dael, aguardando a chegada da cara. Mais à frente, ele autoriza o 363 para o ILS X-Way para 2. Ok, vai voar Dael e aguardando 363, obrigado. No solo 17, libera a esquerda na Delta. Confirme se recebeu um componente de cauda. Afirmativo, 5 nós de cauda. Entende, solo 121, decimal 9. 219, boa noite. Boa noite. Né, 6224, hoje Aracaju. Voando Aracaju, 6224. Eu vi a Alfa Juliette, portão 4. Contei a Delta, porta da Azul, Alfa Juliette, 04, portão 3, está autorizado pouso, pista livre, o 340, grau 049. 7-3, zona 5-2. Autorizado pouso na 2-2. Boa, azul 50, o ponto de. Tem pista 28, azul 5001. Solo 119, libera na próxima esquerda Delta, solo 121, decimal 9, mantenha ao liberar. 219, 3152. Essa aqui é a Eco, né? Não. Essa é a Eco, pode liberar na Eco, libera na Eco e mantém e chama o solo. Ok. Azul 5001 no pista livre, autorizado decolar. 28340 grau 039. Livre decolagem da 28, azul 5001. Autorizado a chegada a CARI dessa ao nível 120, inicialmente 120. 28. Azul 5001, decolou 21, controle 119 decimal 8. Chama controle. Azul 5001. É colorada, capteira 28. Controle, o azul 5001 decolado na sua escuta, 1100. Confirma, 4107. É o azul 5001, saiu da Dael. 5001, contato radar na decolagem. Mantém o nível 100, uma centena, saída da Dael. Na saída da Dael, limitada a 100, azul 5001. Da Copa 3x3. Pushback até a saída do pátio 3, aguardando o cópia. Estou verificando a situação. Provavelmente a questão é que existe um sequenciamento na terminal de aeronaves aproximando da cabeceira 28. Então a gente está coordenando o voo controle aqui. Aguarde só um instante, por gentileza. Autorizado, decolagem 28, 350 graus, 029. Identificação, desse é o nível de voo 130, 130, chegada é CARI. Só na velocidade indicada? Pode prosseguir na subida, 5001. 4107, homem indicada. Controle, 5001, pode prosseguir na subida. Controle Salvador, azul 5001. 5001, prossiga. Tá mantendo o nível 100. Mantenha, informa o tráfego sua posição de 1 hora. 1 para 2 horas, 13 milhas, como leste, passando 145 e descida até 120, até R72. Ciente, o azul 5001. Limite será 30 milhas do VR Salvador, 5001. Após 30 milhas, sobe mantém o 340. 30 milhas do VR Salvador, após negativo, sobe a 340, 5001. Salvador, boa noite, azul 4488 decolado. 88, contato radar na decolagem, mantém o nível de voo 330. Saída Aron. 330 na Aron, azul 4488. Saída 2224, informa o tráfego. 11 horas, 7 milhas no sul, mantendo uma centena, Embraer 190. Colega do visual, obrigado. 2284, está presente por Cari. Não é por Cari, passaria do 2224. Seguir descida, passaria do 2224. Livre do tráfego, desse mantenha 2000 pés, ajuste no 015, 2224. 2000 pés, no 015, passaria. Azul 5001, no livre do tráfego, a retaguarda, só mantém o 340. Livre da restrição em Dael, desce até 4.000 pés, ajuste 10015. Sete, e redução indicada até 2209. Chame Recife 1219-1339-5. Firmo, 251-3395. Prestiga, 88. Perfeito, ano de viu, confirme. Não, negativo, na Aron. Perdão, senhor. A gente saiu na. Acabou saindo na PUC aqui, ó. A gente voa Aron da presente. Não, mantém PUC, eu vou coordenar com o tempo lá pra frente do senhor. Ah, senhor, desculpa. Então. Se quiser o 88, sai no PC da Aron. Aguarde, 4488. Azul 4488, vem na flor do Romeu Foto 018. Nada acontece, comandante. Você pode dizer, chama Recife 126, 185, 103. 2545, secundário. Boa noite, bom voo. Márcio, vai ser 2685, secundário 3125, voando o Fox 09. Obrigado, boa noite. Passarei do 2224, se voar usando completa com meios próprios? Negativo, senhor. Tem uma forma barreira de informações à esquerda aqui. Ok, sim. Então, uma tempo você tem a Vitor 362, eu entendi que o senhor me pediu o ILS X-Ray mais cedo, confere? Temos autorização. Você pode autorizar o 363, então? Pode ser. Se autorizar o 363, descendo 2500, 2500, 10, 1500. Ok, 2510 com 1015.